Capítulo 7. Para o que é, não há opostos, o bom e o mal não existe. Para o que é, não há opostos. A felicidade e a infelicidade não existem. O amor e o ódio não existem. A alegria e a tristeza não existem. O desespero e a esperança não existem. Quando existe cada um destes estados em nós, significa que existe ego e não aquilo que verdadeiramente somos. Para aquilo que verdadeiramente somos, não existem opostos. Apenas existe aquilo que existe. Isto para o ego é muito difícil de compreender, porque ele vive dos opostos. A oposição a algo é a sua fonte de energia, aquilo pelo qual o ego se alimenta. O nosso conceito de bom e mal tem de ser eliminado para dar lugar apenas ao que é. O que é não é bom nem mal, nem tem nenhuma categoria, nem pode ser adjetivado, é aquilo que é. Isto não é algo que podemos compreender e assimilar com o ego. Isto não significa que haja diferentes estados dentro de nós, mas à medida que o ego vai sendo eliminado e desaparecendo e aquilo que somos vai tomando conta de nós e dos nossos processos internos, deixam de existir diferentes estados, apenas para existir. Apenas um estado, a serenidade ou a paz interior, sem conflitos ou pensamentos opostos.